ano inteiro sem parar. De gargalhada, com tristeza no olhar. A vida é assim, a vida é assim. O tempo é livre, eu vou desabafar. Tadei a minha fantasia, o meu palhaço cheio de laço e balão. Tadei a minha fantasia, matei os guizos no meu coração. Tadei a minha fantasia, o meu palhaço cheio de laço e balão. Tentei chorar, ninguém no choro acreditou. Tentei amar e o amor não chegou. A vida é assim, a vida é assim. Comprei uma fantasia de ferro. Aqui não é quartel, mas estamos em tempo de marcha nesta edição do 78 RPM. Marcha de Carnaval. Começamos com dois grandes criadores do gênero, Haroldo Lobo e Lamartine Babo. De Haroldo Lobo e Antônio Nassar, ouvimos A Lalaô com Carlos Galhardo. Mário Reis cantou de Lamartine Babo, Rasguei Minha Fantasia. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Promessa não se leva a sério no reino de Momo. E se tudo acabar, resta brincar. Eu juro e eu brinco. Então, ao bem amado. pandeiro, sem pandeiro. É o brinco. Com dinheiro, sem dinheiro. É o brinco. Com pandeiro, sem pandeiro. A lua caminha tão triste, sozinha, pra não ser triste também. Com pandeiro, sem pandeiro, meu amor, eu brinco. Com pandeiro, sem pandeiro, eu brinco. Com dinheiro, sem dinheiro. Acaba na vida, morena querida. Se o meu dinheiro acabar, com dinheiro, sem dinheiro, meu amor, eu brigo. Leonel Faria cantou de Plínio de Brito, Eu Juro, marcha de 1931. Depois, ouvimos com Francisco Alves uma das marchas mais cantadas no ano de 1944, Eu Brinco, de Pedro Caetano e Claudionor Cruz. 78 RPM. Orquestra de carnaval que se preza tem que ter no repertório alguns clássicos da marcha carnavalesca. Tenho aqui dois exemplos. O primeiro é com Orlando Silva, o segundo com Emilinha Borba. Ó, jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Ó, jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a canela que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Ai, jardineira, é teu, tu és muito mais bonita que a camélia que morreu. caiu do galho. Depois suspiro e depois morreu. Sem parar, oi, tomara que chova 3 dias sem parar. A minha grande mágoa, ela em casa não quer água. Eu preciso me lavar, oi, tomara que chova 3 dias sem parar, oi, tomara que chova 3 dias sem parar. A minha grande mágoa, ela em casa não quer água. Eu preciso me lavar. De promessa eu ando cheia quando conta a minha vida, ninguém quer acreditar. Trabalho não me cansa, me cansa é pensar que lá em casa não tem água nem pra cozinhar. Oi, tomara que chova 3 dias sem parar. Oi, tomara que chova 3 dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água. Eu preciso me lavar. Oi, tomara que chova 3 dias sem parar. Promessa eu ando cheia quando conta minha vida, ninguém quer acreditar. Trabalho não me cansa, me cansa é pensar que lá em casa não tem água nem pra cozinhar. Dois sucessos do Carnaval Brasileiro. Música de 1939, A Jardineira, de Benedito Lacerda e Humberto Porto, na voz de Orlando Silva. Depois tivemos de Paquito e Romeu Gentil, um tremendo sucesso de 1951 com Emilinha Borba, Tomara que Chova. Marcha de Carnaval, este é o tema deste terceiro dos 5 programas especiais sobre o Carnaval do passado do 78 RPM. Lembrando que no 5º programa você pode participar. Eu explico daqui a pouco, antes do intervalo. 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. A principal dupla de compositores de carnaval de todos os tempos. Acabada a folia, planejava um sucesso do ano seguinte. Haroldo Lobo e Milton de Oliveira, autores de marchinhas como estas: Diabo Sem Rabo, A Mulher do Leiteiro e Pescador. Domingo é dia de pescaria, oi, lá vou eu de caniço e samburá. Maré está cheia, fico na areia, porque na areia dá mais peixe que no mar. Domingo é dia de pescaria, oi, lá vou eu de caniço e samburá. Maré está cheia, fico na areia, porque na areia dá mais peixe que no mar. Todo bom pescador ama o sol, todo bom pescador pesca em pé. Não precisa pescar de anzol, é só com os olhos cheios do jacaré. Domingo é dia de pescaria, oi, lá vou eu de caniço e samburá. Maré está cheia, fico na areia, porque na areia dá mais peixe que no mar. Thank you. pra pescar de viação. É só com os olhos feito jacaré. Domingo é dia, é dia de pescaria. Oi, lá vou eu de caniço e samburá. Maré está cheia, tá cheia. Na areia, oba! Porque na areia dá mais peixe que no mar. Domingo é dia de pescaria. Oi, lá vou eu de caniço e samburá. Maré está cheia, fico na areia. Porque na areia dá mais peixe que no mar. Todo bom pescador ama o sol. Todo bom pescador pesca em pé. Não precisa pescar de anzol. Pesca com os olhos, peito, jacaré. É, domingo é dia de pescaria. Oi, lá vou eu de caniço e samburá. Mar está cheia, fico na areia. Porque na areia dá mais peixe que no ar. Depois de tudo pronto, eu notei que falta o rabo. minha fantasia de diabo. Só falta o rabo, só falta o rabo. Eu vou botar um anúncio no jornal. Precisa ter de um rabo pra brincar no carnaval. Eu vou botar um anúncio no jornal. Precisa ter de um rabo pra brincar no carnaval. Já comprei lança, carapuça, comprei tudo. Até o pé de pato é capa de veludo. Mas que diabo, puxa, puxa, que diabo. Depois de tudo pronto, eu não sei que falta o rabo. Ouvimos três obras da principal dupla do Carnaval brasileiro com muitos sucessos em mais de 30 anos de Carnaval, Haroldo Lobo e Milton de Oliveira. O conjunto Quatro Ases e um Coringa cantou Pescador, Aracy de Almeida, A Mulher do Leiteiro e Patrício Teixeira, Diabo Sem Rabo, que foi censurada pelo DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Vargas, por causa do verso A Minha Fantasia de Diabo Só Falta o Rabo. Na segunda versão ficou A Minha Fantasia de Diabo Quase Me Acabo. Não adiantou nada, porque a versão original já tinha ganhado as ruas. Série especial de 5 episódios sobre o Carnaval aqui no 78 RPM. O último vai ao ar no dia 6 de março, domingo gordo de Carnaval. Nesse dia, o programa vai ser feito por você que gosta da música do tempo do gramofone. Você pode participar pedindo a sua música de Carnaval. E para participar é fácil. Ligue de segunda a sexta-feira no horário comercial para a Central de Relacionamento da Rádio Cultura Brasil. Ligue e faça o seu pedido de carnaval. Pode ser marcha, samba ou frevo das antigas. O telefone para participar é o 2182-3222. Repetindo, 2182-3222. Ligue e participe da nossa festa de MoMA aqui no 78 RPM. Este terceiro especial volta depois do intervalo, com mais marchinhas famosas no seu rádio ou no seu computador. Estamos apresentando 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Terceiro episódio da série de 5 especiais só com músicas carnavalescas. Hoje, o destaque é para a Marcha Carnavalesca. Algumas de muito sucesso foram inspiradas em musas. Ou será jararacas? Aurora e Maria Escandalosa. Maria Escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendia o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, juízo que é bom encolheu. E a Maria escandalosa, é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. Maria escandalosa, desde criança sempre deu alteração. Na escola não dava bola, só aprendi o que não era da lição. Depois a Maria cresceu, juízo

Antes, você ouviu com Dalva de Oliveira, Maria Escandalosa, de Armando Cavalcante e Clécio Caldas, que foi um dos grandes sucessos do cantor Blackout. 78 RPM. A marcha de carnaval não é exclusiva de nomes ligados à folia. Outras correntes da música brasileira gravaram marchinhas com uma turma da chamada Música Caipira. Pela ordem, Raul Torres e depois a dupla Alvarenga e Ranchinho. Ei, boi na linha, quem? Ei, boi na linha, Catarina vai no trem. Ei, boi na linha, quem? Ei, boi na linha, Catarina vai no trem. A Catarina fez viagem na central e foi ao Rio pra assistir o carnaval. Lá nos Tenentes ela tocou castanhola, tirou o prêmio fantasiada de espanhola. Vem boi na linha, quem, quem, quem? Vem boi na linha, Catarina vai no trem. Vem boi na linha, quem, quem, quem? Vem boi na linha, Catarina vai no trem. A Catarina fez viagem na central e foi ao Rio pra assistir o carnaval. Lá nos Tenentes ela tocou castanhola, tirou o prêmio fantasiada de espanhola. Tem boi na linha, quem, quem, quem? Tem boi na linha, Catarina vai no trem. Tem boi na linha, quem, quem, quem? Tem boi na linha, Catarina vai no trem. Catarina fez viagem na central e foi ao Rio pra assistir o carnaval. Lá nos Tenentes ela tocou castanhola, tirou o prêmio fantasiada de espanhola. Quem foi na linha, quem, quem, quem? Quem foi na linha, Catarina vai no trem. Quem foi na linha, quem, quem, quem? Quem foi na linha, Catarina vai no trem. Vai o velho, hein, compadre? Vai bem, compadre. É o que se quer. Como vai o velho, meu bem? Vai bem, muito bem. É o que se quer, é o que se quer. Saúde, dinheiro e mulher. É o que se quer, é o que se quer. Saúde, dinheiro e mulher. Como vai o velho, meu bem? Vai bem, muito bem. É o que se quer, é o que se quer. Saúde, dinheiro e mulher. É o que se quer, é o que se quer. Saúde, dinheiro e mulher. Haja prata, haja ouro, haja tudo que houver. Haja prata, haja ouro, haja tudo que houver. Mas não há maior tesouro que o amor de uma mulher. Mas não há maior tesouro que o amor de uma mulher. Thank you. pra cá, já ouro. Haja tudo que houver. Haja prata, haja ouro. Haja tudo que houver. Mas não há maior tesouro que o amor de uma mulher. Mas não há maior tesouro que o amor de uma mulher. Como vai o velho, meu bem? Vai bem, muito bem. É o que se quer, é o que se quer. Saúde, dinheiro e mulher. É o que se quer, é o que se quer. Saúde, dinheiro e mulher. Carnaval feito pela turma mais ligada às tradições sertanejas, às tradições caipiras, como dizia-se muito antigamente. Você ouviu com Alvarenga e Ranchinho, deles, Como Vai o Velho, marcha de 1944. Com Raul Torres, dele, Rui Martins, Tem Boi na Linha, feita para o Carnaval de 1941. ...78 RPM é a série de 5 especiais de carnaval. O assunto de hoje é a marcha. No último, que vai ao ar no dia 6 de março, ele será feito por você que gosta da música do tempo do gramofone. Faça seu pedido carnavalesco. Ligue de segunda a sexta-feira no horário comercial para a Central de Relacionamento da Rádio Cultura Brasil. 2182-3222. Repetindo, 2182-3222. Peça uma música de carnaval para o programa do ouvinte que irá ao ar no domingo da Festa de Momo. ...78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Sem sargento para dar ordens, seguimos na ordem do dia. E a ordem é marcha de carnaval. Marcha dos velhos carnavais inspiradas em tudo que se mexe. Bicho, gente e máquinas. Não paga o bonde e tem galinha no bonde. É bonde para mais de metro. Não pago o bonde, ioiô. Não pago o bonde que eu conheço o condutor. Quando estou na brincadeira, não pago o bonde, nem que seja por favor. Não pago o bonde porque não posso pagar. O meu é muito pouco e não chega pra gastar. Moro na rua das casas, daquele lado de lá. Tem uma porta e uma janela, mande a mãe de me cobrar. Não pago o bonde, iaiá, não pago o bonde, ioiô. Não pago o bonde que eu conheço o condutor. Quando estou na brincadeira, não pago o bonde, nem que seja por favor. Não pago. Não pago o bonde, iaiá, não pago o bonde, ioiô. Não pago o bonde que eu conheço o condutor. Quando estou na brincadeira, não pago o bonde, nem que seja por favor. Não pago o bonde porque não posso pagar. O meu é muito pouco e não chega pra gastar. Moro na rua das casas, daquele lado de lá. Tem uma porta e uma janela, mande a Light me cobrar. Por favor, não pago. Não

pra mim. É madrugada, de longe eu vim. Deixa a lua sossegada e olhe pra mim. Se não houvesse lua, eu asseguro, o mundo no escuro seria muito bom. Um beijo começava em Realengo, esquentava no Flamengo e acabava no Leblon. É madrugada, de longe eu vim. Deixa a lua sossegada e olhe pra mim. É madrugada, de longe eu vim. Deixa a lua sossegada e olhe pra mim. Vocalistas tropicais cantaram de Mirabô, Milton de Oliveira e Urgel de Castro, Turma do Funil. Almirante, de João de Barro e Alberto Ribeiro, Deixa a Lua Sossegada. E lembre-se que esta série especial de carnaval termina no dia 6 de março, no domingo gordo da Festa de Momo, com uma seleção feita por você. Quer participar? É muito fácil. Ligue de segunda a sexta-feira no horário comercial para a Central de Relacionamento da Rádio Cultura Brasil. O telefone é 2182-3222. 2182-3222. No domingo de carnaval, nós vamos apresentar uma seleção só com os pedidos feitos pelos ouvintes do 78 RPM. Lembre-se do telefone 2182-3222. E o 78 RPM fica por aqui. Roteiro de Eduardo Weber, gravação e montagem a Franny Vanderlei. Eu sou Roberta Martinelli e convido você para a próxima edição do programa, na próxima semana. Até lá. 78 RPM. A sonoridade de uma época, na Rádio Cultura Brasil.